filho do homem for traído. Melhor seria esse homem que não tivesse nascido. A traição traz remorso ao seu coração. Pra você só restará se enforcar e cair nas profundezas do penhasco. Eloy, Eloy, Lamassa, bate-me. Coragem pra ser com o inimigo. Coragem pra enfrentar o perigo. Falar a verdade sem temer castigo. Sentir-se seguro mesmo sem abrigo. Ser tentado e resistir ao tentador. Ser desafiado e sair vencedor. Ter o dom da cura e fazer milagres. Sentir sede e matá-la com vinagre. Coragem para ir até o fim e beber do cálice. Convicção da missão. Limpar feridas no corpo, plano em risco. Entregar a própria vida se preciso. Sentir a dor do cego e do leproso. Coragem pra enfrentar um futuro nada prazeroso. Sangrar sem remorso, sofrer sem remorso. Coragem para andar sobre as águas sem submergir. Coragem para olhar no olho aquele que vai lhe trair. Enfrentar a morte, ser beijado por estereótipos. Mudar a história, o beijo da escolha. Sua vida de cabeça erguida, perdoa todos que riram suas feridas. Humilhado com chicotadas e cuspidas, ofensas esquecidas. E se Deus como fosse eterna, se deu na cruz pra quem tem a vida eterna. Hoje na era moderna, não troca é honra, eternidade. Por drogas, dinheiro ilícito, mulheres, todas é mediocridade. Não passa de lenta, leva-se o tom mais profundo do inferno. O que o mundo oferece não impedirá que eu seja eterno. Mantenha os olhos abertos, Deus sempre por perto. Não perca a sua conduta, morrerá antes da luta. Uma disputa acirrada que requer misericórdia. O beijo da discórdia, 30 moedas de prata. Não valer a traição, através de milênios humanos assinam convênios. Manuscritos relatam a autenticidade dos versos complexos. Na virtude espiritual, na eterna luta contra o mal. Jesus derrota mais uma vez a desconfiança e vai mais além do limite racional. O caminho, a verdade e a vida nos trouxe a única saída. Gladiadores prontos pra guerrear contra o mundo tenebroso de horrores. Senhoras e senhores, associação manuscritos de poesia.